configura 1275. Controle Salvador, bom dia, 3517 Tatan, nível 120. Então, 3517 controle, chegada Bonf, pistão no zero, ajuste no 016. Ok, ciente, pistão no zero, ajuste 016. Possibilidade de voar pro Serra Vitor 367, RNAVE da 10 ou 3517 Tatan, controle? 3517, a princípio o senhor vai voar para Bonf, haja vista as aproximações via Lagoinhas, câmbio. Estou ciente de que deseja efetuar uma aproximação à RNAVE. Ok, ciente, então voa na proa de Bonf, vamos fazer o RNAVE da 10, o 3517, obrigado. Pronto, Fox Lima. Controle Salvador, bom dia, é o Gol 1804. 1804, controle, bom dia, desça para o nível 100, chegada bom. Cliente, chegada bom e autorizado sem uma centena, 804. 3517. Whisky Fox Lima, está autorizado a decolagem da 35, o vento é calmo, Whisky Fox Lima. Colou ao 06, controle 1935, bom dia. Tá, bom dia, eu vou aqui ligar. Controle, bom dia, o Papa Tango, Whisky Fox de Lima. Whisky Fox Lima, controle. Vou dar 35, sair da mão. Vicente, estou em contato, vou dar cumpra restrição, nível 030. Conforme uma centena após 105 da colada 35, fechura saída Momo logo após o direto. Sequência do controle 11935. O seu transponder 5570, BT 9660. A sua esquerda, aeronave da TAM, solicitei 1500 pés na razão, está 9 milhas à sua esquerda, voando para Bonf também. Passa agora o 100. Afirmativo, estamos agora cruzando 14 milhas para Bonf. Positivo. Ambas as aeronaves estão na mesma distância para Bonf. É porque eu tenho um tráfego na saída Momo e é conflitante. Esse é o motivo. Ah, ok. Ok, eu não sei se eu vou conseguir empregar 105.500 pés, que vai me passar de 250 nós de velocidade e Company Policy me proíbe de voar abaixo do 100 com mais de 250. O 3597 ciente, desça para 050. Se necessário for, estamos aqui, vamos iniciar a vetoração, o sequenciamento será feito, o senhor João Polgar. Muito grato. Pedido seu, uma centena, o Gol 804. Afirmativo, mantém ainda 1-0-0 Guaspa descida. tráfego da TAM à esquerda no visual, confira. Privativo. Ok. Uno, sete, uno, para cópia de autorização. Obrigado, Mari. 340 via Aprisque 50, saída da El Transição Diné. Após a decolagem, pistão no zero, curva à direita. Controle 119.35, código transponder 5020. Código 3520, é isso? Código 5020. 340-30 por 50 da Eldiné, 1935-5020, TAM 3, 1-7-O. Cotejamento correto neste paracionamento táxi. Gente, 3-1-7-O. Zero, táxi livre, reporte para ingresso na pista, 9660. Salvador, gol no 715, sentido de informação golfe, passa nível 140 para nível 100. Gol no 715, desça para o nível 070 na chegada ponta. 070 chegada ponta, gol no 715. Então 3597, livra ponte para pelo, desça para o 040. 040, 3597. 804, passa bom, FIA no nível 080, autorizado a descida até o 050. 0804. 60 autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira 359660. Vai atingir mais 10 segundos. Gente, Whisky Fox Lima liberado da restrição, suba para o nível 100. Whisky Fox Lima. Atinge Mateus, 040, 35 no 7. Positivo, mantenha o 040. 7. Após pelo, Serra Vitor 366 para aproximação à RNAV. Altitude após pelo, 2.500 pés. Ajustado 10 no meio. 10 no meio, 2.500 pés. Serra Vitor 366 após pelo. Direita proa 245, vai navegar 13 milhas no máximo nessa proa para retornar à esquerda para o localizador. Sim, direita 245, na sua escuta. Estamos atingindo 50. Afirmativo, é o número 2 para pouso, tráfego número 1 já informado, aeronave da TAM está à sua frente 1,5 milha. Pode voar lençóis, Luiz Fosso Frate Lima. Autorizado, estimado para pouso. 1000. 1000, sente. Lima. PB de 1 no meia dúzia, conforme a autorização Terra-Serra, Quebec do Lourdes, Eduardo Magalhães, uma centena. Altitude de 2.000 pés. 2.000 pés. 1715 na via chegada a Bonf, desça para a altitude de 3 mil pés. Via Bonf, desça para igual 7. 3597, está autorizada a aproximação, Renave. 3597, Renave. Está mantendo ao máximo a velocidade, por enquanto está mantendo 250 nós, está a 3 milhas de Serra Vida, 366. UF, autorização para Campinas, 340. Quem escuta, aguardando o copo. Nossa escuta. Um bom dia. Bom dia, pessoal, obrigado. Nada. Bom dia, vai até 9660. 9660, vai até, prossiga. Ah, poderia confirmar, senhor? Prossiga. Enrolado na sua escuta. Senhor, é normal para facilitar a operação desse controle. Confirma o estimado para decolagem. É, mais 10 minutos, senhor. Controle, podia confirmar o Golf 7 ao seca, chegada é via? Via. Afirmativo, via. Controle, Salvador. Gol 1897, bom dia, informação Gol. Bom dia, 1897, desça para 050 via bom. 050 via bom, 1897. Controle, a nossa radial de saída é 300. Quando houver possibilidade, se liberar a gente, ok? Autorizado. Ok, muito obrigado. Oscar para cópia. Pronto. Autorizado para Luiz Eduardo Magalhães, uma centena, radial 296. Decola pista 35, a saída será Momo, Albo, após direto. Controle 19.35, código transponder 5001. nome é Luiz Eduardo Magalhães. Saída 35, curva na esquerda, Momo, projeção alvo, após direto, 5001, acionado, 935, 1860, o outro piloto. Cotejamento está correto, meia dúzia é o POB, para acionamento e táxi, torre 118, decimal 6. 186, o POB de 162. Ah, 162, 7. Obrigado. 186, check 3. 186. Bom dia, está passando Golfo de Lógica para o acionamento. De Lógica, livre acionar, reporte táxi Golfo de Lógica. Volta ali. O Campinas, nível 340, via Atrisque 58. Saída Gole, transição Gonza. Após a decolagem, pistão 0, curva à direita. Controle 119, decimal 35, código transponder 5023. Autorizado, Campinas, Salvador, Campinas, 340. Saída agora, transição Gonza, Upper Whisk 58, decola da 10, curva direita, 1935 controle, 5023 transponder, azul 4069. Cotejamento correto neste para acionamento táxi. Seu lá para o de acionamento, azul 4069. Solo, bom dia, o 35 no 7 da tela e pronto, na frente rota. É 3597, bom dia. Táxi Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para 04. Os primeiros 90 metros impraticáveis. Gol no 804. Ciente, ciente dos primeiros 90 metros. Obrigado. Diante da informação, hotel do hangar da DTA. Paraguana Bista, solicitou 300. Lá no 1300, mantém a escuta aguardando cópia de autorização. Confirmando então, decola a pistola 7. Afirmo, decola da pistola 7, aguardando a autorização. Já não vai fazer. Fechou. 90 metros impraticáveis, 1715. Guardando a aproximação, Golfo 8 ao 5, na frente dos 90 metros. Só eu, Golfo Quilosca, para o Pax. Pax livre, reporte para ingresso na pista, Golfo Quilosca. Bota aí. O 804, Solos 24, libere pista direita, chame Solo 1219. Libera direita, chama 219, gol no 804. 69660. 28, decola pista 17 com curva à direita. Curva à direita na saída mole, é válido após direto. Controle 119, decimal 35. Código transponder 5013. Autorizar conforme 300 para Guarda Jacobi, decola da pista 17, com curva direita, perfil gole, transição eval após direto, transponder, controle 119, decimal 35, transponder 5013, está com 9 a bordo para acionamento, Luciano Vandavita. Copiado, 9 POB. É só confirmando, em coordenação com o controle, me informou que vai decolar a pista 7, aí sai na saída Gole, que é na radial 259, e após prossegue para a radial 278, que seria de Guanabí. Okay? Então, considere Gole e após direto radial 278. Ah, positivo. Após Gole 278, direto Guanabí, do Cerno Vandavita. Está pronto para acionamento. Correto. Acionamento autorizado para o táxi Chemetoi 198-6, Cerno Vandavita. Acionamento autorizado, chamará para o táxi 2786. Alô, Azul 4069, posição 1, o Gideca está na tela. Solo, Gol 1804, livrou na sexta. Gol 1804, prossiga táxi Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette para o 05, 1804. Azul 4069, autorizado, push, gate 1, reporte para o táxi. Reportará 4069, muito obrigado. Para ingresso 35, Golf Quilosca. Livre ingresso na 35, reporte alinhado, pronto, Golf Quilosca. Reporte alinhado, pronto, agora. Através de Lefoy. Lefoy para 120-11. Confirme? Lefoy para 120-11. Através de Lapa 1050. E Luiz Eduardo, 1135 ou 1142. Sim, copiado. Beta 9660. Obrigado. 1897, autorizado final, reporte estabilizado. 1897, autorizado, reporte estabilizado. 22. Mantenha a posição, aguarde para iniciar, 3171. Gente, aguarda, 3171. 1715, solo 28, ao livrar pista direita, chame solo 1219. Serna Vamba Vitor, acionado pronto para o táxi. Táxi livre, reporte para ingresso na pista, Serna Vamba Vitor. Autorizado, reportará para ingresso no táxi, Serna Vamba Vitor. E tu? Alfa Juliette, gate 08, mão 71. Ah, Leandro, pronto na 35, Golf Quilosca. Quilosca livre, decolagem, né? 35, venta calmo, Golf Quilosca.